mettre au buffet. Peux pas te convidar. Quitte à j'ai tu veux un Netflix. Et on va se remettre à Netflix. Moi pour filmer laisse Netflix. Gros c'est tes avagas Netflix. Je ne l'aime pas ma bad bitch. Bad bitch. Minhas noites sem você são tristes. Que noite gostosa pra não se amoitar. Bolinhas de racha dentro do buquê. Momento perfeito pra te convidar.